Livre pouso na 17, 210 graus com 109, trip 5626. Com o trip na curta, sinal 17. Da passagem do tráfego, ingresse, reporte alinhado, cabeceira 17, Eco Delta Fox Lot. Sola zona 4, libere pista esquerda e sola em 1-2-1-1, 5626. Cara. Ventos e 10 graus com 8 nós livre de decolagem, pista no 7, Eco Delta Fox Lodge. Eco Delta Fox decolou 18, controle em 1, 19.8. Eco Delta Fox 7. Oi, eu vou 885, está estabilizado em LS, está avistando. 1885, ciente do tráfego, informe checado, pista 28, 210 graus com 8 nós. Ele repousa a 28, 8800. Está baixo travado, está livre em pouso 28, o voo 1885. Você está baixo travado. Papa Vitor Hotel tem táxi autorizado, reporte para ingresso pistão 7, o Papa Vitor Hotel. Fechado ingresso, reporte alinhado, pronto, cabeceira no 7. Boa noite, 85, Solos 21, Libéria de esquerda, Sol em 1201. 21, obrigado. Papa Vitor Hotel para ingresso, 17, confirme. Ok, alinhado. Está autorizado. Decolagem da pista 17, o vento 220 com 8 nós. Papa Vitor Hotel. A Vitor Hotel decolou os 23, chame controle em 1198. 198, boa. Boa. Por favor. Poxa, 6326, final. 6326. Boa, reporte checado, pista 28, 220 com 8 nós, 6326. Livre, reportarei, 6326. Baixa na base final, 6326. Livre pouso, pista 28, 230 graus, 8 nós, 6326. 6326. Siga. Dá um cheque aí no próprio parte mesmo, não é isso? Ok, coordenem com a equipe de solo aí, devido à movimentação de pessoas e viaturas no pátio. Tem acionamento livre, estou ciente do seu acionamento. O vento predominante no momento é 220 com 8 nós. O ajuste do altímetro 1016, temperatura de 2,7 graus. Solos 36, libere a esquerda, solo em 1, 2, 1, 1, 6326. Esquerda, 1, 2, 1, décimo 1, 6326. Informativa. Ainda na frequência da torre, está livre, vou seguir no seu táxi, portão 01, agilizando aí para o 01, o 6326. Salvador, boa tarde, igual no 64, sinal 22. Número 64, boa. O vento 210 graus com 8 nós, variando até 220. Tem livre pouso na pista 28, no 164. Pouso 28, igual no 164. Quatro, solo 40, libera a esquerda, chame solo em 121, 1. Esquerda, 21, 1, 1, 1, 4. 6315 autorizado a alinhar e decolar da pista 28, 210 graus com 8 nós. Deverá manter a reta até 2.500 pés, 6315. Gente, a linha decola, mantém a proa até 2.500, 6315. Controle agora em mantenha o ponto de espera 5490. Mantenha o Zulu, cheque de pouso. Lima aqui, Zulu, cheque de pouso livre na 28, vento 210 graus com 89, Lima aqui, Zulu. Prima, chave travado para Lima aqui, Zulu. Pouso autorizado. Trip 5490 tem condições de decolagem imediato, quando estão logo liberado? Afirmo, senhor. Alinhando inicialmente, preparando-se para decolar quando estão logo liberado, 5490. Alinhando, aguardando, 5490. Lima, quilo Zulu, solo ao 51, libere a esquerda, reporte pista livre, primeira esquerda, quilo Zulu, agilizando. Zulu, chame solo, ano 211, Lima, aqui Zulu. 5490, livre decolagem da 28, 210 graus, 89. Livre decolagem, 5490. Salvador, gol 966, boa tarde, já baixado, travado na final da 28, sente da decolagem. 7, continuando a aproximação, pista 28, 210 graus, com 89. O gol no 966. Gente, fica seguindo. Torre Salvador, TAN 3193, próximo ao ponto de espera, cabeceira 28, pronto. Gente, mantém o ponto de espera do 283193. Vai manter. Trip 5490, decolou 53, mantenha reta até 2500 pés, chame controle, frequência 1998, uma boa tarde. Chama lá 5098, uma boa, 5490 da Trip. 1966, livre pouso na 28, 210 graus com 89. É, que livre pouso na 28 com 966. TAN 3193, ali mantém cabeceira 28. Ali mantém 28, 3193. 1966, Solo 55, libere a esquerda e chame Solo 121, 1966. 966, libre da esquerda, chama Solo 12. 1211, obrigado. Nada. Guardião 07, a Torre Salvador. Sete, aguarde cópia. Tem 3193, tem decolagem autorizada da 28, mantém a reta até 2500 pés, o vento 210 graus, 8 nós, tem 3193. 3193 iniciando, mantendo 2500, mantendo a proa de decolagem, 93. Guardião 07 para o centro administrativo, 500 pés, linha do litoral, acione o código padrão, frequência do controle em 1998. O Guardião 07 confirma seu tempo de voo. 5 minutos, se informe pronto para o táxi, Guardião 07. Aguarde para a decolagem, temos tráfego decolando da cabeceira oposta, só um instante para a decolagem. Autoriza o Guardião decolar com proa noroeste? Proa noroeste, afirmativo, restrita 500 pés, Guardião 07. O vento 210 graus com 8 nós, informe fora do solo, Guardião 07. Tá 3193, decolou 57, controle em 1998, uma boa tarde. 98, boa. Ah, fora do solo, Guardião 07. Perdão, só me confirmando, o piloto em comando é Tenente Juan? Capitão Juan. Capitão Juan, sente. Aguarde transferência ao controle. 07. Gostei do capitão. O Mike Eco Delta passando o que passou. Mike Eco Delta, sente. A intenção, pista 17, confirme. É autorizado. Ok, então, para a pista 17, com tráfego pela direita, o Mike Eco Delta, reporte final da 17. Ok, dá presença, Bruno, na base pela direita, da 142, posso esperar a próxima. Meu 142, ciente, meu 142, alinhe e mantém, meu 142. Alinhe e mantém na 28, meu 142. Guardião 07, transfere o controle em 1198, Guardião 07. 9817. Mike Eco Delta tem condições de acelerar aí o cruzamento da final da 0? Acelerando, Delta. No cruzamento do eixo da 1-0, Mike Eco Delta. Acusa a curta final da 17, Mike Eco Delta. Delta acusará. Thank you. Torre Salvador, boa tarde, Gol 097, estabilidade, ele é. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, Gol no 097. Aguardando. 5 Delta, girando uma curta base para sinal da 17, contém embaixo travado. Pouso parado, cabeceira 17, vento 210 graus 8 nós, informe solo controlado, Mike Eco Delta. Passará no solo, Mike Eco Delta. Romeu 142 alinhado na 28. Romeu 42, informa helicóptero, pouso parado, cabeceira 17, não interferirá com a sua decolagem, o vento 210 graus 8 nós, mantendo a reta até 2500, totalizada a decolagem 28, na 42. Romeu 42, livre decolagem, pista 28, mantenha a reta até 2500. Uno 42, decolou 02, chame controle em Uno 198, boa tarde. 198, boa. Uno 097, seca trem, pouso livre 28, 210 graus com 8 nós. Livre pouso, abaixa travado, Uno 097. Sente. Mike Eco Delta, seu solo foi 02, táxi livre para o pátio 4, Mike Eco Delta. Uno 097, solo 04, libere agora a área esquerda, chame solo em 121. Uno 1, 2, 1, 0, 9. Salvador, boa tarde, Azul 4462, vai passar o Serra Vitor 364 visual. 4462, sente reporte checado, vento 200 graus 8,9. Variando até 230 graus. Reporte com trem baixado e travado, 4462. Tá baixado e travado, Azul 4462. Livre pouso na cabeceira 28, 4462. Tem livre pouso, pista 28, 4462. Corre, Salvador, Guardião 07. Guardião 07, Salvador. Cidade Piatã, visual campo, funciona todo no Brasil. Tem condições da presente de da presente cruzar a final da 1-0 ali, agilizando o procedimento? Sim, agilize o procedimento para cruzamento da final da 1-0 a 500 pés, Guardião 07. Agilizando, 7.